paz, a luz, o amor e a presença de Deus esteja com todos vós. Desço até aqui, neste momento, desço de esferas mais altas para lhes falar, meus filhos, podem me chamar de Ismael, estou à frente do governo do Brasil na esfera espiritual. Por isso, estou aqui para lhes trazer uma mensagem, porque é difícil para que eu esteja me comunicando, porque é necessário que se entre na frequência, é necessário que se estabeleça a sintonia para que eu possa estar me manifestando. Aqui eu encontro um canal aberto e fica mais fácil para que eu possa me comunicar. Obrigado. Filhos de Deus, venho em nome de Jesus Cristo e em nome de Deus. Venho lhes dar uma notícia. Estão sendo mandados, em média, 200 mil espíritos para encarnarem no Brasil. Espíritos de alta hierarquia, espíritos muito evoluídos, referente à humanidade da Terra, são considerados de muita luz, de grande evolução, para dar um salto, uma ajuda, para que vós possam se beneficiar desta luz, desta energia, da paz que só a presença deles trará. Estamos preparando os úteros das mães que irão recebê-los. Eles terão grande proteção para que não haja frustração na gravidez dessas mães, para que eles possam nascer com segurança, para que os nossos irmãos que estão no equívoco do ódio não atrapalhem estas gestações, nem os desencarnados e nem os encarnados que estão em sintonia com esses irmãos desencarnados. Esses irmãos não vêm só para uma encarnação, eles vêm para ficar, eles vêm para encarnar e depois participarem de uma sequência de encarnações que irá até a nova terra. Depois deles, depois de um tempo, virão outros. Enquanto esses espíritos estão vindo, outros espíritos de seres humanos daqui deste planeta estarão saindo para habitar outros mundos, mundos inferiores na evolução, para que possam recomeçar aqueles que não estarão na frequência da nova humanidade que passa a habitar o planeta. Então, nós teremos um salto. Junto com isso, a vibração do planeta também vem aumentando. À medida que ela vem aumentando, aumentando. Aqueles que não estiverem na frequência vão se retirando, vão sendo removidos. As paixões vão sendo diminuídas aos poucos, às vezes de forma imperceptível, às vezes de forma perceptível, até que se estabeleça a paz, o amor, a amizade, o respeito, o companheirismo, a espiritualização em oposição ao materialismo. Vai se estabelecendo a esperança no Brasil e no mundo. aqueles que ainda vibram na maledicência que corrói o espírito, aqueles que ainda vibram no ódio, aqueles que ainda vibram na difamação, na injúria, na calúnia, na corrupção, na prepotência, na arrogância, na maldade, vão sendo removidos deste orbe. Aqui só haverá paz. Aqui só haverá o amor. A incredulidade vai sendo substituída pela maturidade do espírito e a credulidade em Deus. Bem-aventurados são aqueles que confiam e creem em Deus mesmo sem ver. Filhos, não importa qual é a tonalidade de voz dos espíritos que incorporam em um médium. Não importa se a tonalidade de voz é grossa, fina, se o espírito incorporado vai se curvar ou se vai se manter ereto. Não importa se a tonalidade de voz é sempre a mesma. Isso não tem importância nenhuma. Aquele que presta atenção nisso são espíritos ignorantes que não entendem a manifestação de Deus. O que importa e o que sempre importou é o conteúdo da mensagem. A voz é o que menos importa. Quem presta atenção nisso ainda é muito infantil, uma criança espiritual, que dá mais atenção à tonalidade da voz ou à roupa do médium do que o conteúdo da mensagem. Humanidade incrédula, humanidade voltada para o julgamento, características de espíritos inferiores, característica de espíritos menos adiantados, humanidade que escarnece, humanidade que trama contra os seus irmãos, humanidade que vibra no ódio. Pois está distante do verdadeiro amor incondicional, um amor divino, por estar ainda muito materializada, muito carregada de paixões, carregada de vícios. No plano espiritual é mais fácil resolver o problema do vício do que das paixões, porque o vício ele pode ser abandonado com aquele ser largando o vício, mas para retirar as paixões é necessário querer, vontade e uma grande transformação. É necessário um grande esforço, um esforço às vezes hercúleo, para remover as paixões e substituí-las pelos atributos do espírito, que é o amor, a perseverança, a alegria, a serenidade, a paz, a caridade, a amizade. Porque muitos ainda vibram nas paixões por muitos séculos e milênios e estão tão acostumados a ser assim que não percebem mais o que se tornaram. E grande é o sofrimento após o desencarne, grande é o sofrimento após o desenlace do espírito imortal com um corpo físico perecível. Meus filhos, unam-se. Meus filhos, amem-se. Meus filhos, respeitem-se. Meus filhos, não apliquem a maledicência uns com os outros. Meus filhos, críticas devem ser feitas com amor e com respeito. Lembrem-se que calúnia, difamação e injúria não é crítica. É algo totalmente diferente. Maledicência deteriora o teu espírito. Maledicência empurra o teu espírito para dimensões de muito sofrimento e dor. A frequência do amor é tudo. Entrem na frequência do amor. entrando na frequência do amor, se entra na frequência divina, você se conectará às esferas superiores e aos espíritos que lá habitam, e essas serão as suas companhias espirituais. Meus filhos, como estão os seus pensamentos? Como estão as suas emoções? Quais são as emoções que tu emana, que tu vibra? Quais são os pensamentos? Quais são os seus planejamentos? O que você vem pensando do seu próximo, que é filho de Deus, seu irmão, não importa quem seja? O que você vem pensando dele? O que você vem sentindo pelo seu irmão, meus filhos? Isso vai definir o seu destino, o que você pensa, o que você sente. Dependendo do que você pense e sinta, pode ser que você já não esteja mais em sintonia com o espírito que habita este planeta. Pode ser que você já não esteja em sintonia com um degrau a mais na escala evolutiva. Filhos, unam-se. Filhos, respeitem-se. Filhos, amem-se. Retirem a pressa. Quem tem a consciência da imortalidade do espírito não tem pressa. Quem tem a consciência do amor próprio, quem tem a consciência da existência de Deus, quem tem a consciência de uma vida espiritual angélica, não tem pressa. Vibra no amor, vibra na tranquilidade, vibra na paz. Não tem medo da morte do corpo físico, porque ela não existe. A vida sempre continua, sempre continuará. Você sempre viverá, ou dentro ou fora de um corpo físico perecível. Filhos, vós sois imortais. O Cristo está presente. Jesus e a sua falange está presente. Deus está presente. Os falangeiros da luz estão presentes para uma grande obra em todo o planeta, que será feita através de muitos espíritos que já estão encarnados e outros que estão sendo trazidos à reencarnação. Esses espíritos estão vindo para se unir para um grande trabalho, cada um em uma área, áreas diferentes e outras iguais, mas todos juntos, sem se fundirem, para o progresso da humanidade. Os espíritos de Deus vêm se manifestando através dos médiuns, como já vem sendo avisado há muito tempo. Já vem sendo avisado que as comunicações espirituais aumentariam. Na sua própria Bíblia diz isso, que chegariam os tempos em que muitos profetizariam e que Deus falariam através das suas bocas. Isso já está acontecendo, foi avisado. Não é necessário alarde, não é necessária incredulidade e nem agir com violência com relação a isso. Eu sei que é diferente do que era antes. Está mais forte, são muitos. Sim, foi avisado que os espíritos de Deus estariam se manifestando no fim dos tempos, pois vocês vivem o fim dos tempos. Esse fim dos tempos, essa frase, é uma linguagem figurada. O planeta não vai acabar. Os tempos não vão acabar. É apenas uma figura de linguagem para que se fale sobre uma transição, uma mudança, um novo nascimento para algo novo, algo diferente, uma cultura diferente, uma forma de vida diferente, uma visão mais expandida, uma frequência diferente, uma vibração diferente. Que diferente é esse? Para melhor, podem ter certeza. Uma vibração mais angélica, uma frequência de mais amor, de mais paciência, menos truculência, menos violência, uma vida espiritual sadia, equilibrada, de paz, mas na presença de Deus, na presença do Divino, na presença do Grande Mestre Eterno, que é Deus, Pai e Mãe, nosso Pai. Eu estou velando por todos vós, sempre estou presente, possuo a faculdade da ubiquidade do Espírito e consigo me conectar a todo o país, auxiliado por outros irmãos que trabalham comigo e pelo Cristo, o Cristo Jesus, que está à frente de toda a orientação evolutiva de todos os seres humanos encarnados e desencarnados deste orbe planetário chamado Terra. Nós estamos aqui. Nós sempre estivemos. Nós queremos ajudar, auxiliar. Nós amamos. Nós não condenamos e nem julgamos. Nós amamos. Filhos, queridos, irmãos, lutar contra a obra de Deus é uma atitude insana. Lutar contra aqueles que são os enviados de Deus para serem a sua voz é uma atitude de grande ignorância, de um grande ódio e de um grande afastamento de Deus. Filhos, maldizer, difamar, caluniar, injuriar e julgar com agressividade aqueles que são enviados de Deus para ser a sua voz é uma grande insanidade. Se adquire muitos débitos, é como dar uma cusparada ou uma bufetada na face de Deus, esse tipo de atitude. Repensem as suas condutas, repensem as suas atitudes. Filhos, a cada um segundo as suas obras. Tudo o que se planta, se colhe. Lembrem-se disso. Qualquer ato. Cuidado, filhos. Um único ato pode ser que para consertar sejam necessários séculos ou milênios de reencarnações. Um ato, apenas um ato. Eu deixo convosco a paz de Deus, em nome dele aqui estou, que a paz, a luz, o amor e a amizade estejam em vossos corações. Graças a Deus. Obrigado.